Autossacrifício é o que simboliza um shinobi. Nunca ver a luz do dia, trabalhando nas sombras. Essa é a maneira de um verdadeiro ninja. Player Taos, yeah. Esse é o caminho de um ninja que renunciou toda a sua vida, que fez um sacrifício vivendo em silêncio, guardando com ele um grande segredo, que escolheu viver na escuridão até a sua morte em meia solidão, e que aceitou o peso de ser um vilão para proteger a aldeia e por amor a seu irmão. Uchiha Itachi, essa é minha história. Meu clã se organizava para uma revolta. Eu teria que fazer a minha escolha, ao lado dos Uchihas, da Vila da Folha. Mais que uma missão, uma difícil decisão: evitar a guerra e salvar o meu irmão. Realmente eu não queria que fosse assim. O Hokage sabia e confiou em mim. Meu coração se despedaça. Troquei amor por ódio, honra por desgraça. Ninguém entenderia, eu seria odiado, sendo para sempre um ninja desonrado. Então naquela noite, matei meus sentimentos. Perdi a minha alma naquele momento. Matei o meu clã, matei minha família, por amor ao meu irmão e para proteger a vila. Perdi a minha vida, perdi minha família, para proteger quem amo, escolhi ser odiado. Uchiha Itachi, o ninja desonrado. Perdi a minha vida, perdi minha família, para proteger quem amo, escolhi ser odiado. Uchiha Itachi, o ninja desonrado. Só eu sei o que passei. De Konoha me afastei. Um sacrifício ninja guardado em segredo, vivendo nas sombras, dor e meu silêncio. Para a paz de Konoha teve que ser assim. Eu queria o seu ódio concentrado em mim, esperando o momento da sua vingança, aumentando a sua fúria com todas as lembranças, até chegar o dia de me superar. Eu sei que Sasuke nunca entenderá. Planejei morrer como um vilão, pra que o herói de Konoha fosse meu irmão, entregando para ele todo o meu poder. Isso tudo estava além do que podia ver. E no fim, ele descobre que matou o irmão que na verdade sempre o amou. Perdi a minha vida, perdi minha família, para proteger quem amo, escolhi ser odiado. Uchiha Itachi, o ninja desonrado. Perdi a minha vida, perdi minha família, para proteger quem amo, escolhi ser odiado. Uchiha Itachi, o ninja desonrado. Grande senso e consciência aos 7 anos de idade, e sabedoria como a de um Hokage. Observador e inteligente, permanecendo sempre um passo à frente. Um grande poder, incomparável habilidade, e mesmo assim mantendo a humildade. Mas ainda retornei como o Edo Tensei, ao lado de Sasuke e Kabuto enfrentei, deixando sua mente em um ciclo infinito, pra que se arrependa e mude seu destino. Sasuke, a verdade eu vim falar, não há mais mentiras para te contar. Você não precisa ter que me perdoar. Não importa o que faça, eu sempre vou te amar. Perdi a minha vida, perdi minha família, para proteger quem amo, escolhi ser odiado. Uchiha Itachi, o ninja desonrado. Perdi a minha vida, perdi minha família, para proteger quem amo, escolhi ser odiado. Uchiha Itachi, o ninja desonrado.